33 48 00. Descoberta. Em 96.2. De França, Orleans, para todo o mundo. Em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Sexta-feira já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h04 sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, me voilà de retour après 2 mois d'absence, 2 mois de vacances. Et oui, j'ai eu de la chance, mais me revoilà. Donc cette émission est dédiée à tous ceux qui ont déjà repris le travail ou qui sont sur la route. En tout cas, ceux qui sont sur le retour des vacances, faites très attention parce que apparemment il y a beaucoup de monde. Et tous ceux qui sont encore, les chanceux qui sont encore en vacances, et bien écoutez, profitez bien de vos dernières journées, car ici, le temps, il est un peu mitigé. En tout cas, moi, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur le site, sur le FM 96.2 FM, ou alors sur le site internet www.radio-arc-en-ciel.fr. Et bien sûr, si vous voulez appeler vos animateurs, vous pouvez les appeler au 02 38 43 48 00. Com a esperança de um dia regressar. Deixei minha terra à procura de algo melhor. Deixei a minha gente a quem eu tinha muito amor. Deixei meus irmãos a chorar a minha partida. Deixei o meu pai. Deixei o meu quarto. Et oui, c'est Alexandre Farias, émigré par avancer. Et là, on va continuer avec Léane Cruz. Alors, Léane Cruz qui sera avec Radio Arc-en-Ciel pour la fête des Saints Populaires à Fleury-les-Aubrais le 17 septembre. Et oui, comme vous le savez, la fête du mois de juillet a été reportée au 16 et 17 septembre. Au même endroit, pratiquement avec les mêmes artistes. Donc voilà, on écoute Léane Cruz célébrer. Yes, sir. Et oui, Leanne Clouse qui sera présent le 17 septembre avec Radio Arc-en-Ciel au parc Lignerolles à Fleury-les-Aubrais pour la fête des Saints Populars. Bien sûr, il n'y aura pas que Leanne Clouse, il y en aura bien d'autres. Il y a Claudia Caramelo, il y a Nelligne, il y a DJ Frankie, vous avez aussi Capanègre qui sera là le samedi soir pour animer votre bal. Vous aurez aussi Luis Manuel, Tradition d'Oiro. Vous aurez aussi bien d'autres invités comme Os Bombos do Soleil du Portugal, Os Amarantins d'Olivet et Os Bombos, Os Amigos de Portugal. Ainsi qu'aussi notre Miss, alors c'est Miss Portugal, je ne sais pas trop, en tout cas c'est une Miss Anaïs Carreira. Et on poursuit avec o Carlos Pires, Vila de Faf. Que temos em todo o Minho. Sua casa bem bonita, Refletindo no espelho do copo que você usava pra retocar o batom. Grave batendo, ambiente barulhento, mas sua respiração sobressaía o som. Tomei um gole de uísque e quando eu vi ela vi, puxou assunto comigo. Nem deu tempo dos meus brother me avisar, vaza que é perigo. E eu acordei com a perigosa, e eu fiz amor com a perigosa. Ela é da rua ligeira, solteira, dor de cabeça, canseira. Aí chamei na hora, eu acordei com a perigosa, e eu fiz amor com a perigosa. Ela é da rua ligeira, solteira, dor de cabeça, canseira. Porque sabe que é gostosa. Cabelo preto, luz refletindo no espelho do copo que você usava pra retocar o batom. Grave batendo, ambiente barulhento, mas sua respiração sobressaía o som. Tomei um gole de uísque e quando eu vi ela vi, puxou assunto comigo. Nem deu tempo dos meus brother me avisar, mas aqui é perigo. E eu acordei. Saber que te vais, eu sei bem que não me queres mais, pois eu fui o culpado por este amor acabar. Se pudesse voltar para ti, juro que te fazia feliz. Dá-me mais uma chance para te reconquistar. Se voltasse atrás no tempo, era o homem mais perfeito, sem ciúme ou medo de te amar. O culpado fui eu por não estar a teu lado, o culpado fui eu por te ter abandonado. Não te dei valor e agora o que vou fazer? O culpado fui eu. Culpado fui eu por estar tão sozinho. E agora o que faço para te sentir outra vez? O culpado fui eu. Demais ficar na solidão e perder uma grande paixão. Não é fácil viver a vida sem o teu amor. Se eu pudesse voltar outra vez, nunca mais te faria sofrer. Eu estou à tua espera para matar a minha dor. Voltasse atrás no tempo, era o homem mais perfeito, sem ciúme ou medo de te amar. O culpado fui eu por não estar a teu lado, o culpado fui eu por te abandonar. francesa. Logo à primeira ficou maluca por mim. Já no Rocio foi uma inglesa que até desgalha, ai também ficou assim. E agora dizem sou amor da sua vida, não são nada prometidas no tamanho da paixão. Também me querem para não ter a língua morta, hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sem dizer se quer, I love you, tu mates com tu, tu mates com tu. Sem dizer se quer, I love you, tu mates com tu, tu mates com tu. E hoje a malta portuguesa já só diz do norte a sul, tu mates com tu, tu mates com tu. E o turismo com certeza está custando para chuchu, tu mates com tu, tu mates com tu. Já no Algarve, outra turista gostou da vista e também gostou de mim. Depois nas ilhas, a americana viu maravilhas e também ficou assim. E agora dizem sou amor da sua vida, não sou nada prometidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta, hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sei dizer je t'aime, I love you, tu mates com tu, sei dizer que te amo, I love you, tu mates com tu, tu mates com tu. E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul, tu mates com tu, tu mates com tu. E o turismo com certeza está gostando para chuchu, tu mates com tu, tu mates com tu. Tu mates com tu, tu mates com tu. Oh baby, I love you. Ma chérie, je t'aime. Oh baby, I love you. Sei dizer, je t'aime. I love you. Tu mates com tu, tu mates com tu. Sei dizer, je t'aime. I love you. Tu mates com tu. Eh oui, c'est Eduardo Santa Anna, Too Much Beaucoup. Et on va poursuivre avec Tradition d'Oil, un Tradition d'Oil qui sera le 17 septembre au Parc Pignerol. Donc venez nous rejoindre à partir du 16 et le 17. Donc il s'est demandé par Jérôme, pour sa maman et puis pour moi-même. Donc le titre c'est Allo Meu Povo. Donc on écoute Tradition d'Oil. A gente vem daí, vem para o meio, para a beira da multidão. A festa já começou, o povo já quer dançar. Vem para a festa cantar este refrão. A banda toca para o povo do torneio. Toda a gente dança ao toque desta canção. Dança Maria para cá, dança o Manel para lá. A noite é nossa, uma festa de invenção. Alô, meu povo, está na hora. Vem para a festa da aldeia. É dia de festa, ninguém vai querer parar. A festa é a valer, o povo está animado. A gente gosta e ninguém se vai cansar. A banda toca para o povo do terreiro. Toda na hora de cantar. Dar o meu povo com os meus braços no ar. Agita o pé, vem dançar no palito. Em casa é que eu não fico, a festa vai começar. Dar o meu povo, está na hora de cantar. Gostam de abusar. E quando

quero a teu lado cada dia partilhar e sempre sonhar. Tu tens um abraço que preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és meu respirar. És o meu desejo. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. Com a subida dos preços está tudo caro. Eu deixei o meu carro parado à porta de casa e comecei a poupar um dinheirinho e a fazer com o vizinho e a mulher que é uma brasa. Já andei a pé, andei de skate e bicicleta. Nunca fiz como a Lisette, ter um carro sempre parado. Para andar na rua, na praça, ela vai para todo lado. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. Eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Trotinete dentro da minha garagem. E a Lisette, quando passa a minha porta com a sua trotinete, faz sempre uma paragem. O que mais gosta é da minha companhia, seja noite ou seja dia, montada lá vai ela. E o que eu mais gosto é da minha trotinete para andar com a Lisette, sempre montado nela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. Eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. A coisa que mais adoro é andar montado nela.

amo, te amo, Maria. Vamos ser felizes para toda a vida. Ai, ai, ai, esse amor é só teu, um presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu e será sempre teu. Eh oui, c'est Cristina Tui Eu. Que estava à minha frente um homem lindo de encantar.

versos que hoje canto são dedicados a ti, Cearejo. Eh oui, Jean Claro, e bem-vindo à costa, à minha aldeia. Et j'ai juste un petit communiqué à vous faire. Donc demain matin, Radio Arc-en-Ciel sera au forum à la Passerelle à Fleury-les-Aubrais. Au forum donc comme qui est organisé par la ville de Fleury-les-Aubrais comme tous les ans. Donc Radio Arc-en-Ciel fera une émission spéciale de là-bas. Donc pour tous ceux qui veulent venir nous rejoindre, ils peuvent à partir de 10h. Donc voilà, Radio Arc-en-Ciel avec quelques animateurs seront sur place pour animer justement ce forum. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à tous ceux qui veulent, à partir de 10h à Fleury-les-Aubrais, à la Passerelle. Por favor, diz amor, onde tu estás? Et on continue avec José Malho, Quarto 110. Deixei eu te ver, preciso dizer, não consigo aquela noite esquecer. Foi magia ou não? Foi uma ilusão. Está preso na pele, teu sabor a mel. Estou perdido de amor contigo. Por favor, faz amor comigo. Volto ao quarto 110. Vamos ser felizes só mais uma vez. Abraçar de novo a nossa nudez. Tu e eu no nosso quarto de prazer. Volto ao quarto 110. Vamos ser felizes só mais uma vez. Abraçar de novo a nossa nudez. Tu e eu no nosso quarto de te ver, preciso dizer, não consigo aquela noite esquecer. Foi magia ou não? Foi uma ilusão. Está preso na pele, teu sabor a mel. Estou perdido de amor contigo. Por favor, faz amor comigo. Volto ao quarto 110. Vamos ser felizes só mais uma vez. Abraçar de novo. Continue avec Luis Manuel, Festa na Aldeia. Donc Luis Manuel qui sera aussi avec Radio Arc-en-Ciel le dimanche 17 septembre au parc Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Donc venez nombreux le 16 et le 17 septembre pour la fête de la Saint-Jean qui a été bien sûr déplacée du mois de juillet à septembre. Donc venez nombreux déjà le samedi après-midi. Vous pouvez vous restaurer sur place. Il y aura bien sûr à manger et à boire. Bien sûr l'entrée est gratuite. Hein. Et le soir vous aurez

tantas lágrimas chorar. Sabia o que esperar de ti. Não davas tudo, nem tinhas condições para dar. Eu aceitei, dava-se o que podias dar. Mas era lá que algum dia ia querer mais. Fui indiferente, fingias não ler meus sinais. Eu virei costas e a vida pois tinha de. Por vezes dói, mas logo vou por mim a sorrir ao relembrar tudo aquilo que te fiz sentir. Será que tu também pensas ainda em mim nesses momentos? Sei que sou muito mais que um fim. Era lá que algum dia ia querer mais. Tu indiferente, fingias não ler meus sinais. Eu virei costas, segui a vida, pois tinha de ser. Ainda assim, ainda hoje te quero dizer que essa minha maior mágoa é a última lembrança. Quando à noite a vida traça rumos, aproxima-nos, faz feliz e faz sofrer. Mas só quando a vida quer, a vida faz, faz acontecer. desespero considero que eu irei de morrer e o desespero que tenho de te não ver. Estendo o meu chaile, estendo no chão o meu chaile, estendo o meu chaile e deixo-me adormecer. Se eu soubesse que morrendo tu me havias de chorar por uma lágrima, por uma lágrima tua. Que alegria me deixaria matar. Já tem sol, mer et les montagnes m'entolaient de Sintra. Toi tu te repères avec un nuage d'Allegria. Ta seule ligne de conduite est de suivre le vent. Et peu importe les marées hautes ou basses, orages, tourments, pourvu qu'il t'emporte. Pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, pala, cher abbé. Chama por mim. paixão não morreu, acredito. Seu desejo sou eu, acredito. Toda a briga de amor é assim. Eu duvido que você não me ame, eu duvido. No calor dessa cama eu duvido. Que seus sonhos não chamam por mim. Paixão não morreu, acredito. Seu desejo sou eu, acredito. Toda a briga de amor é assim. Só porque eu o beijei, já pensa lá no fundo que é dono disto tudo, é dono disto tudo. Eh oui, 18h40, l'émission arrive presque à sa fin, mais on écoute encore Ruth Marlène ou Dandist Tud Estu. C'est Ruth Marlène, Don Distud. Donc voilà, notre émission arrive presque à sa fin. Moi, pour ma part, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain à la même heure, de 17h à 19h. Mais n'oubliez pas, demain, pour tous ceux qui veulent venir nous rejoindre à la passerelle, Radio Arc-en-Ciel sera sur place pour les émissions en direct, hein, des forums, des associations à Fleury-les-Aubrais, à partir de 10h. Donc n'hésitez pas, venez nous rendre visite, venez nous faire un petit coucou, vous verrez, il y aura peut-être des choses qui peuvent vous intéresser au niveau de certaines activités pour vous, pour vos enfants. Et aussi, n'oubliez pas, le 16 et 17 septembre, la fête de la Saint-Jean qui a été reportée du mois de juillet à septembre. Donc voilà, on l'organise, donc voilà, le 16 et le 17. Donc le 16, venez, entrée gratuite bien sûr, restauration sur place, il y aura buvette, restauration. Et bien sûr, le soir, samedi soir, il y aura un grand bal animé par Capanègre. Le dimanche, je prends ma petite feuille. Donc le dimanche, vous aurez donc tous les artistes. Il y a tout un plateau d'artistes. Hein. Vous avez Prince Toug, Claudia Caramelo, Nelinho, DJ Frankie, Leanne Cruz, Luis Manuel, Tradition Doyle, et aussi Miss portugaise en France, hein, Anaïs Carreira. Os Bombos Soleil du Portugal, Os Bombos Amigos de Portugal, Os Amarantins d'Oliveira. Donc tout un panel d'artistes et d'associations. Donc venez nombreux le 16 et le 17 septembre au Parc Mignol à Fleury-les-Aubrais. Mais demain déjà, si vous voulez venir nous rendre une petite visite à la passerelle à Fleury-les-Aubrais, Radio Arc-en-Ciel sera sur place pour faire une émission spéciale. Donc voilà, pour ma part, je vous laisse avec Albino et son émission Mavrica. Et voilà, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure, 17h, 19h. Bon week-end, bon fin de semaine à tous. Aguardente de vida e madrona que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são masculinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, deitada, cidade, por minhas mãos, despida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée.